e doidão. Mantenha minha autoestima. Baixo suja, rap de verdade, ninguém me tira. Então, vai vendo, puta, vou rimar. Não só pra você escutar, mas pra variar, estimular, pensar. Passando mensagem, consertando que está errado. Varrendo o racismo da cabeça do otário. Se você não me conhece, me apresente, sou o V-Rap. Junto comigo, maestro Android no Splash. Truta, fica esperto, maluco, não paga o pau. Porque eu faço uma rima na moral, legal, cultural. Eu falo de comportamento, itens que confundem cuca. Eu fico na mesmice, dou um destaque para a cultura. Hip hop, anti-moda, rap, trilha sonora. Se você não sabia, truta, pois então fique sabendo agora. Antes de me perguntar, eu já tiro a sua dúvida. Sou do Capão Redondo, aqui da zona sul, escuta. Muitos dizem que aqui não vale nada a nossa vida. Então te provo ao contrário, meu idioma é gíria. Mantenha a musicalidade pra cima. De mim você só ouve muita autoestima. Mantenho minha rima, assim pra cima. Idioma é gíria, muita autoestima. Eu nunca passo mensagem negativa. Somente construtiva, muita autoestima. Mantenho minha rima, assim pra cima. Que sirva de exemplo, muita autoestima. Olha só, não falo besteira, tô longe de treta. Tô aqui o tempo todo varrendo sujeira. Rimo disse que eu falo é pensamento de otários. Que pela própria ignorância acabam sendo humilhados. Estamos mudando muitos pensamentos errados. Fazendo daqui um lugar conscientizado. Todos têm que ter muito orgulho de sua história. Tenho orgulho da minha sem falha na memória. Voz da maioria ou de gente conformada. Voz de gente que luta e de gente acomodada. Pra muita gente a chamada esperança já morreu. Porque muita coisa vai mudar, quem vai mudar não sou eu. Com maioria unida, garanto tudo melhora. Uma pessoa não basta, vamos formar nossa tropa. Com inteligência, força e sabedoria. Cultura, informação, sem revolta em minha rima. Mantenha a musicalidade pra cima. De mim você só ouve muita autoestima. Mantenho minha rima, assim pra cima. Idioma é gíria, muita autoestima. Eu nunca passo mensagem negativa. Somente construtiva, muita autoestima. Mantenho minha rima, assim pra cima. Que sirva de exemplo, muita autoestima. E toda minha escrita contém mensagem de autoestima. Sempre passando alguma rima construtiva. Eu nunca vou narrar um problema sem solução. Por uma par de coisa tem jeito, a luta é opção. Seu país tá bagunçado, também somos culpados. Se houvesse união, sei que teríamos consertado. A nossa desinformação enriquece mais políticos. Com maioria informada, eles estão perdidos. Por isso existe tanto boicote escancarado. Várias emissoras se deixam alienado. Se você espera pela desgraça, ela acontece. Não deixa acontecer, preste atenção, então se mexe. Ou viva sempre de cabeça baixa, muito medo. Enganando a si próprio, dizendo estar no sossego. Pra quem não bota uma festa, ouve rap, tô nativa. Você se liga, meu idioma é gíria. Mantenha a musicalidade pra cima. De mim você só ouve muita autoestima. Mantenho minha rima, assim pra cima. Idioma é gíria, muita autoestima. Eu nunca passo mensagem negativa. Somente construtiva, muita autoestima. Mantenho minha rima, assim pra cima. Que sirva de exemplo, muita autoestima. Então, idioma. Maestro Android, The Rap. Mais uma produção estilo rua. Hip hop de verdade sem frescura. Então. Tocando aquela bolada. Idioma. Faz você viajar. Vamos que vamos, vamos.